Uma boa noite a todos. Amém. A minha mensagem essa noite tem o seguinte título: Deus amou o mundo. Abre aí a sua Bíblia, João capítulo 3. A palavra de Deus vai nos falar algo muito importante essa noite. Com a Bíblia aberta assim, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Pai eterno e querido, obrigado porque a tua palavra está aberta nesta noite, Pai. Fala ao nosso coração de forma poderosa em nome de Jesus. Amém. Texto famoso da palavra de Deus, e a Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos, esse texto é importantíssimo. Alguns dizem que ele é o resumo da Bíblia, o resumo do Novo Testamento, o resumo do Evangelho, o resumo da verdade sobre Deus. E nós poderíamos gastar o resto da nossa vida pensando em Deus, falando sobre Deus, orando a Deus, recebendo de Deus o seu Espírito, a sua palavra, a sua verdade. Nós poderíamos passar uma vida inteira fazendo isso, 80 anos, 100 anos aí, 100 e pouquinhos anos no máximo, e ainda assim a gente ainda saberia muito pouco sobre tudo que Deus é de fato e de verdade. E eu ainda poderia dizer que a gente tivesse 1 bilhão de vidas, ainda assim nós saberíamos pouco a respeito de quem Deus é de fato. É por isso que só a eternidade para mostrar para a gente o tamanho de Deus. E depois da eternidade inteira conhecendo a Deus, a gente ainda vai ser como seus filhinhos, as criancinhas, diante do Papai enorme, infinito e maravilhoso. É impressionante isso. Agora, a Bíblia, ela tem um propósito prático de nos mostrar a verdade de Deus, com o objetivo prático de que a gente desfrute da salvação de Deus. Esse é o objetivo. O objetivo da Bíblia não é teorizar, explicar a natureza do ser, do existir, de onde Deus vem, se é que Ele vem, né? E esse tipo de questão que os filósofos gostam muito de quebrar a cabeça com isso, mas a Bíblia simplesmente admite o fato: Deus existe, ponto final. E esse Deus que existe, Ele amou o mundo. Sabe que a palavra mundo, ela faz um pouco os teólogos quebrarem a cabeça, né? O que é isso, né, que é esse mundo que Deus amou? O que será que isso significa? A Bíblia vai nos dar algumas respostas sobre isso já dentro do texto que a gente leu. Então, por exemplo, ó, presta um pouquinho atenção aí no verso 19 de João 3. Diz assim, olha: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então, nesse verso se indica que existe uma relação entre o conceito de mundo e o conceito da humanidade. Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade. Mas João, ele faz a gente quebrar um pouco a cabeça. Existe um outro texto de João onde ele, inspirado por Deus, fala para a gente assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Interessante. E, de fato, essa palavra Não significa que a gente tem que odiar ou não amar o planeta, os pássaros, o oxigênio, as árvores, o universo. Quer dizer que, e nem que a gente não deve amar o ser humano, mas agora, nesse outro texto, o mundo que a gente não deve amar é o pecado. É o mundo do pecado. Entender isso já faz a gente ter a nossa primeira pergunta. Por que que é importante enfatizar que Deus amou o mundo? Por que que é importante dizer isso? Isso não é óbvio? Não, isso não é óbvio. Porque no nosso mundo existe tudo aquilo que está contra Deus. Entende a questão? No nosso mundo acontece tudo que Deus mandou não acontecer. Não é na lei de Deus que se diz não matarás. É lá na lei de Deus, um dos 10 mandamentos, não matarás. O nosso mundo está cheio de assassinos. E a Bíblia diz, cada um espreitando o seu irmão para derramar sangue. Terrível o nosso mundo. A Bíblia diz assim, coisa espantosa e horrenda está sendo feita na terra. Jeremias 5, verso 30. É isso. Coisas horrorosas. E essas coisas horrorosas não são a vontade de Deus. E aqui se coloca uma grande pergunta, tá, Deus ama o nosso mundo? Muitos poderiam ser tentados a dizer que não, mas a Bíblia responde que sim. Apesar do mundo, o mundo da humanidade, conter o pecado que Deus odeia, que Deus não deseja, Deus não deixou de amar a humanidade pecadora. E se ele tivesse deixado de amar a humanidade pecadora, não é só os assassinos que ele teria deixado de amar. Deus teria deixado de amar Pastor Ezequiel e cada um de vocês aqui essa noite. Porque talvez nós não sejamos assassinos. E eu espero que nenhum de vocês ande matando ninguém por aí, tá? Eu espero isso. Mas ainda que não sejamos assassinos, somos pecadores, dependentes da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. É importante enfatizar que Deus amou o mundo, mesmo a despeito do fato, o mundo jaz no maligno. 1 João 5, verso 19. A palavra de Deus vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E essa talvez seja uma das verdades mais tristes sobre a humanidade. Desde a queda de Adão e Eva, o nosso mundo se tornou o palco do sofrimento e da morte que seguem o cortejo do pecado. Desde a queda dos nossos primeiros pais, o nosso mundo agora é o palco da violência, da corrupção, da maldade, da malícia, da vaidade, do orgulho, da falta de amor, da falta de fé, da transgressão e de tudo aquilo que é mal. Essa postura da humanidade, amar mais as trevas do que a luz, revela algumas coisas bem perturbadoras a respeito dos homens, dos seres humanos. E eu queria abrir a Bíblia com vocês aí em João capítulo 9. Vamos passear um pouquinho pelos escritos de João, versos 39 a 41, e vamos entender algumas coisas dentro desse contexto que a gente está conversando aqui essa noite. Então, João capítulo 9, a partir do verso 39, a Bíblia diz assim, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O ser humano é um ser tão envolvido nas trevas, no pecado, que tem dificuldade de fazer duas coisas. A primeira coisa, ele tem dificuldade de saber que ele é cego. Impressionante isso. Ele nem sabe, Jesus está lá falando da luz e das trevas, e ele cura, né? O contexto aqui é que ele acaba de curar um jovem cego de nascença e tal. Aí Jesus falando, olha, eu vim para esse mundo fazer um juízo, para que quem está cego, veja, e quem vê, fique cego. Aí o fariseu, mas olha, e a gente? Nós somos cegos? Eles nem sabem. E a primeira coisa, então, é que o ser humano é cego sem saber. E a segunda coisa é que o ser humano tem dificuldade de admitir o fato. Aí Jesus fala, né? Se vocês soubessem que vocês são cegos, eu poderia tirar essa cegueira. Mas já que vocês afirmam, não, nós vemos, o vosso pecado, a cegueira permanece. O ser humano tem grande dificuldade de vencer as trevas. Mas que trevas são essas? 1 João capítulo 2, verso 11. Vamos lá para frente, na primeira carta de João. E aqui eu quero dar um conceito para você. O que é essas trevas que fazem as pessoas cegas e não conseguirem enxergar a luz do Evangelho, da Palavra de Deus? Esse é um dos textos tristes da Bíblia, e eu espero que você não se identifique com ele, mas olha só o que a Palavra de Deus diz. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está onde? Onde que ele está? Está nas trevas. Quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O ser humano sem amor é um ser humano que está nas trevas, anda nas trevas, e nem sabe para onde está indo, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É por isso que eu disse para vocês que eu gostaria que nenhum de nós se identificasse com esse verso. E o cerne dessas trevas é o não amor. Onde não tem amor, não tem luz, não tem paz, não tem alegria, não tem contentamento, não tem satisfação, não tem pureza, não tem honestidade, não tem verdade. Onde não tem amor. Sabe que falar do amor é a coisa mais fácil que tem. É uma delícia falar de amor. É gostoso ouvir falar de amor. Mas praticar e viver na realidade o tal do amor não é fácil. A Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. Aí você tem um marido e uma mulher que vira e mexe e tem um arranca-rabo por causa de ciúmes. Justamente o casal, aqueles que a gente pensa que se amam, acho que não tem nenhum sentido você ficar com uma pessoa se você não ama, e justamente o casal que todo mundo pensa que se ama tem ciúmes, e o amor não arde em ciúmes. Aí, por exemplo, assim, ó, pensa um filho e uma mãe, a mãe e um filho. De vez em quando a mãe fala para o filho, ou o filho fala para a mãe, algo que magoa, que a gente fica triste, fica ressentido, fica chateado pelo que o outro falou. É verdade ou não é? Infelizmente, é uma realidade na vida humana. Aí a Bíblia diz assim, o amor não se ressente do mal. Esses dois simples exemplos, poderia dar muitos outros, revelam o quanto a gente é pobre de amor. E quando a gente se enxerga assim, olha o juízo. Estamos nas trevas, andando nas trevas, e não sabemos para onde vamos, porque as trevas nos fecharam os olhos. E aí muita gente pensando assim, eu guardo o sábado, eu estou na luz, vive fazendo fofoca, falando mal, pensando mal, fazendo mal, está nas trevas. Vê como que é pesada a coisa? E nem sabe para onde está indo, está cego. Agora, existe um discurso no nosso mundo contra o sábado, que é um discurso assim, se eu amo, eu não preciso guardar o sábado, que a lei agora é só amar, como se amar fosse mais fácil do que guardar o sábado. Mas isso é uma grande mentira, Guardar o sábado é infinitamente mais fácil do que amar as pessoas. Conseguir um trabalho que não trabalhe no sábado, vocês sabem por experiência que não é fácil. A maioria das empresas não quer nem saber, manda embora, não tem respeito, zomba, persegue. Complicada a questão. Mas vamos lá, gente, está todo mundo vivo aqui, né? Tem alguém que faz uns 10, 15 dias que não come aí? Levanta a mão. Tranquilo, né? Bem ou mal, Deus está sustentando a vida de todos nós. Então, amém. Glória a Deus. Bem ou mal, a gente vive, a gente sobrevive. Deus cuida da gente. Então, a gente tem conseguido não trabalhar no sábado. Pelo menos a maioria aqui. Creio que a maioria de vocês é adventista. Então, assim, olha, guardar o sábado é fácil. Agora, vocês amarem uns aos outros aí. É muito fácil? Não é fácil. Por quê? Porque mesmo que a luz venha, não tenha ciúmes. Os homens amam mais as trevas. Eles se apegam ao que não deveriam se apegar. E aí eu posso dar vários exemplos, seja os ciúmes, a mágoa, a tristeza, a transgressão, a raiva, qualquer coisa ruim que não seja amor, que é trevas, que é mal. E eu estou enfatizando bastante tudo isso justamente para mostrar para vocês o quanto é complicada essa questão. E de fato, se a Bíblia não dissesse que Deus amou o mundo, seria muito fácil concluir, não, Deus não ama esse mundo. Mas olha só que interessante, Deus não só amou esse mundo, o mundo da humanidade, as pessoas, que ao invés de condenar elas por causa da falta de amor, da transgressão que é o pecado, o que, que Deus faz? Envia o seu Filho unigênito para pagar o preço de todos os pecados da humanidade inteira. Você está em 1 João aí? Verso 2, dá uma olhada no verso 1 e no verso 2, a Bíblia diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus responde a toda essa situação de trevas e pecado com salvação, não é com condenação. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. E agora a gente olha para a nossa vida, reconhecemos que somos cegos, reconhecemos que andamos em trevas, reconhecemos que não sabemos o destino que isso tudo nos reserva, essa falta de amor que vai se materializar nas transgressões, e agora a Bíblia nos dá uma mensagem maravilhosa, João capítulo 8. Vamos voltar para o Evangelho e vamos terminar. Verso 12. Olha só o que a Bíblia nos diz. Para nós que ouvimos essa mensagem essa noite, a palavra de Deus diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa falta de amor que reina no nosso mundo, ela é real. A Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, verso 12. Agora, em meio a um mundo que cada vez mais se esfria em amor, anda nas trevas e caminha para a perdição, aqueles que conhecem e seguem a Jesus não andam nas trevas, andam na luz do amor de Deus. E onde é que essa luz do amor de Deus se manifesta? No amor de uns para com os outros. Aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você pode substituir a palavra irmão por marido, mulher, filho, vizinho, amigo. Aquele que não ama a sua esposa a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que não ama o seu marido a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que não ama o membro da igreja a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. Aquele que não ama o pastor a quem ele vê, não pode amar a Deus a quem ele não vê. E a relação nossa com as pessoas é o verdadeiro termômetro da nossa fé no invisível, em Deus. A gente precisa entender isso, porque senão a gente vai andar nas trevas e caminhar para o mal. A gente pensa assim: eu amo a Deus, eu dou o dízimo, eu guardo o sábado, eu canto louvores, eu ouço a pregação. A gente faz mil coisas por amor a Deus, mas na hora de amar as pessoas, a gente é magoado, chateado, bravo, fofoqueiro, fala mal, pensa mal, deseja o mal, passa a perna no irmão, na irmã, sei lá o que acontece. Não entendeu nada. Nós devemos dar o nosso dízimo, louvar a Deus, guardar o sábado, fazer tudo para Deus. Agora, lembra de Mateus 25. Eu tive fome e você me deu de comer. Mas Senhor, eu nunca te vi com fome, Senhor. Pois é, cada vez que você dividiu o teu alimento com alguém, era comigo. Isso traz a nossa vida para um outro nível de responsabilidade. Não mais essa ideia da gente fazer o mínimo. Sabe essa coisa assim, o que é o mínimo para ser salvo? Vai todo sábado na igreja. Tá, todo sábado está todo mundo sentadinho na igreja. Tá bom, mas será que é só isso? A gente vir para a igreja no sábado só faz sentido se a gente entender uma coisa. A gente chega aqui na igreja no sábado, todo mundo canta, louva, o pastor Ezequiel prega. Irmãos, amem uns aos outros. Aí vocês vão para casa. Sabe qual que é o objetivo do culto aqui no sábado? É que lá na sua casa você ame as pessoas. O objetivo não é você vir aqui gastar uma hora, meia hora, duas horas, quatro horas. O objetivo é você vir aprender aqui e praticar lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no trânsito, lá na associação, lá onde quer que você for. É você levar com você o quê? A luz do amor de Deus por você e por todos. Esse é o verdadeiro objetivo de tudo aquilo que Jesus fez por nós, para que a gente não mais ande nas trevas, mas para que a gente tenha a luz da vida. Irmãos, para terminar, a Bíblia diz assim, que tem muito morto vivo nesse mundo. Sabia disso? Interessante isso, né? Hoje o cinema aí, televisão, tem um monte de coisa de vampiro, de morto vivo, umas coisas assim, esquisitas, né? O povo assim meio sem braço, sem perna, tudo machucado, andando na rua, né? Mas os mortos vivos não são assim. Sabe como é que os mortos vivos são? Igual eu e você, igual todo mundo. Tem família, tem trabalho, tem carro, tem casa, viaja para fora do Brasil, gasta dinheiro, tem foto no Facebook. Mas a Bíblia diz, mortos em delito e pecado. Mortos, estão nas trevas, andam nas trevas e não sabem para onde vão porque estão nas trevas. Mas quem conhece a Jesus e segue a Jesus tem a luz da vida. E qual é a luz da vida? Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou seu filho para que se a gente crê, a gente não pereça nas trevas, mas a gente tenha vida eterna, luz eterna, paz eterna, glória eterna, amor eterno. É isso. E não existe nada nesse mundo que vai satisfazer esse ideal que Deus tem para nós. É por isso que o cristão pode mentir à vontade e ter todos os benefícios da mentira. Mentira rende dinheiro, não sei se vocês sabem isso. Tem muita gente aí vendendo produtos com mentira, político, sei lá o quê. Mentira pode render muito dinheiro, mas para o cristão, não. Por quê? Porque eu ando na luz, não nas trevas. E ainda que eu seja pobre nesse mundo, Deus me escolheu para ser rico na fé e viver com Ele para sempre. Sem mentira para sempre. Então a gente não mente, se é que a gente não mente, o cristão verdadeiro não mente, não é porque o pastor mandou ele não mentir e ele tem que obedecer o pastor dele. É porque ele pode mentir, mas ele não quer. É por isso. E é por isso que o cristão poderia não amar ninguém, mas reconhecendo o amor que Deus tem por ele e por todos, decide amar o outro. Esse caminho do amor que a gente tem não é perfeito, mas ele é real. Nós temos que olhar uns pelos outros, orar uns pelos outros, ter carinho uns pelos outros, em amor verdadeiro, em preocupação. É por isso que a gente vem no culto de quarta-feira, irmãos, orem por mim por causa disso ou daquilo, minha filha, meu filho, meu pai, para se unir por amor, porque se não for por amor, a Bíblia diz, você não vai ganhar nada. Mas se você fizer as coisas por amor a Deus e as pessoas, você vai ganhar um céu eterno, onde o amor vai ser vivido por todos de forma perfeita. E você não pode perder esse céu, em troco de nada nesse mundo. Não tem dinheiro que vale, não tem prazer que vale, não tem status que vale, não tem posição que vale. O que Deus nos oferece, Ele nos amou, Ele se entregou por nós, Ele tem uma vida eterna para a gente. Eu queria que você, nesse momento, se entregasse nas mãos de Deus, dizendo para Ele assim: Senhor, eu sou esse mundo que tem trevas, que tem pecado, que tem dificuldade. Eu reconheço que o Senhor me amou de tal maneira, e eu quero andar com Jesus na luz e não nas trevas. Se você deseja, de fato e de verdade, fazer essa oração para Deus, se coloquem em pé, venham aqui na frente, venham junto comigo. Vamos conversar pertinho, eu e vocês, entregando a nossa vida nas mãos de Deus, dizendo: Senhor, nós somos essas pessoas a quem o Senhor amou. E nós não queremos amar mais as trevas do que a luz. Nós queremos andar na luz do Teu amor, da Tua glória e da Tua palavra. Se você deseja essa experiência e quer se entregar de uma forma especial no altar do Senhor essa noite, se coloque em pé e vem juntinho comigo para a gente buscar a Deus em oração no final do culto. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Senhor Deus eterno e infinito, obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus como nosso Salvador, Pai. Nós precisamos de um Salvador, Pai. Nós somos pecadores, Deus. Nos falta amor, nos falta fé, nos falta obediência que nós deveríamos e poderíamos ter. E nós nos envergonhamos diante de Ti nesta noite, Pai. Senhor, transforma a vida desta igreja, Pai. Nos ensina, Deus, a guardar o sábado, mas a ir mais além do que isso, Pai. Nos ensina a darmos os nossos dízimos e oferta, mas irmos além disso, Pai. Nos dê amor pelas pessoas que estão dentro desta igreja, Pai. Nos dê amor pelos visitantes, Pai, pelos familiares, pelos amigos, pela vizinhança e por todas as pessoas no nosso trabalho, na nossa convivência e na nossa vida, Pai. Nós não queremos te desprezar, Senhor. Nós queremos aprender a sermos verdadeiramente uma igreja que anda na luz, Pai. Dá-nos a Tua graça e paz e uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.